No início da manhã de segunda-feira, pouco depois de 7h30, socorristas do SIAT foram acionados para um deslocamento até a Avenida Luiza Vancher, esquina com Jorge Sambas, no bairro Jardim Dona Leila. O atendimento era para uma vítima de acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta. No local foi constatada a colisão entre a Honda Titan de cor amarela com placa AMM3955 de Foz do Iguaçu, pilotada por Alessandro da Silva Marconde, e um automóvel Jetta, modelo 2.0, com placas ATV2211 de Foz do Iguaçu. Devido à gravidade dos ferimentos no motociclista, foi acionado o apoio médico, sendo realizado todos os procedimentos. Porém, durante o deslocamento até o Hospital Municipal, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória e faleceu. Inicialmente, o corpo foi entregue no pronto-socorro do Hospital Municipal. Posteriormente, recolhido pelo Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu para necropsia e posterior liberação para sepultamento. Mais um acidente de trânsito registrado por policiais militares do 14º BPM. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.